Agora você vai curtir, dançar e recordar com ele. Com ele. O DJ que é referência nas festas de saudade no Pará. O DJ que o povo gosta e dá valor. Eu estou falando dele. O nome da emoção. Super DJ Michel. DJ Michel. Esse DJ toca muito, porra. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Opa, beleza? Boa noite, gente. Boa noite, Multishow Prime. Obrigado, DJ Júnior, o homem que comanda aqui o Tênis Som. E o Michel chega junto pra detonar a saudade pra galera nesse arraiar dos top da saudade. Vamos que vamos. Fiquem todos à vontade e vamos lá. Voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Bora dançar, bora curtir. Como fui magoar meu grande amor. Nosso amigo Sandro Pressão tá aqui com a gente, valeu Sandro. Bora, meu irmão. Tava terça comigo e hoje também. DJ Anselmo Janário, meu parceiro Anselmo. Lá do Bola de Prata. Alô Anselmo, ele chega a rir aí mesmo, meu. Bora lá, bora lá. Bora Ronaldo. Você é a Gleice aí, ó. Casal considerado, Michel. Olha o professor Ronaldo também aí do ladino. Bora, professor, já aqui com a gente, obrigado. Bora curtir. Essa quinta-feira, pai dela. Tenho certeza que no meu regresso. DJ Michel. Meu grande amor vai me perdoar. Bora céu, bora céu, bora céu. Tanto tempo se fazendo lá. Cadê a Joana, seu amor? Foram folhas como outono, mas ficou o meu amor. É o grande arraiado top da saudade hoje, aqui no Multishow Prime. E a galera vai chegando junto pra curtir de boa. Vamos lá, vamos lá. Que me faz perder o sono, que me faz. Olha aí, Apolo, olha o clima, olha o clima. Pai d'égua, né? Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Que depois de longa espera, encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um som. Ronaldo do frigorífico com a gente. E também o professor Ronaldo. Olha o xará aí. Como é que é? Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera encheu os jardins de cores. Bora, Sandro Pressão! E então, mais um CD, Sandro, pra ficar aí, ó. Quanto tempo assim tristônio, vou de novo, vou amar, vou tentar. Essa galera do Bola de Prata aqui com a gente, com o Michel. Tá se fazendo presente aqui no Monte Sobrae. Vou tentar de novo sonho. Saudade assim, ó. Aquela rua traz lembrança. E aí, professor Ronaldo? E o passado ali. Bora saber corar, meu irmão. Ainda está encravado em seu solo molhado, que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem. Olha quem tá com a gente aqui, meu parceiro Diego. Aí da galera do rock. Alô, Diego! Aí com o DJ Anselmo, irmão. Rua, oh, rua. E a rua? Rua da recordação. Bora, Tennyson! Rua, oh, rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Vou afilar essa vinheta aí. Ei! Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda criancinha que ali brincava com meu irmão. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. E aquela rua? Rua, oh, sua amiga Rose Bandida. Rua da... Ela gosta, né, Rose? E aí, Rose? O passado se... Ela não quer prestar sempre em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Saudade. Você nunca imaginou. Olha quem tá ali, meu parceiro Leozinho, rapaz. Esse é considerado. Tá no setor, meu irmão. Alô, Leozinho, abraço a você. Mas não contive minha emoção. Aqui. Quero você numa transação. Ah, que saudade. Dançando, meninas, vamos lá! Vou... Sua amiga Renata aqui com a gente. Aí do Stop da Saudade, boa Renata. Ela também tá com a gente, os seguidores do amor. A nossa galera lá do Cineral, o som do amor. Alô, seguidores! Chega de tantas fantasias. Vem, vem dançar. Rose Bandida. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Teu corpo junto ao meu para amar. sozão, sozão. Pode show Prime, vamos lá. Com muita saudade eu estou daquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão tempo. E aí, Ronaldo, bora? Mas nem tudo acabou. Bora aquecer, Ronaldo, bora ver. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Ei! Eu vivo longe de você na solidão. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Bora pressão! Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Saudade. Oi, meu amor. DJ Michel Super. Com muita saudade eu estou daquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Bora, Gutinho, bora no céu. Ainda espero te reencontrar. E aí, Renata? Pra reviver aquela mesma emoção. Pra cima, Renata, bora. Eu vivo longe de você. Olha, bombom, bombom, né? E aí, bombom? Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. DJ Anselmo tá na... Você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está... Super DJ Michel, esse é o nome da emoção. Todos me condenam por onde eu passo. Toma-te. Que são de saudades. Topes da saudade. As canções que eu faço podem até dizer que sem você não sei viver. Mas olha aí, Apolo. Ligar se alguém falar mal de você. Vai der. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Fala, Alzino! Bora daqui. Faz ela trabalhar, Alzino, vai. Rose Bandida. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Top saudade, top saudade. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Sandro Pressão com a gente. Fala, Sandro. Se alguém falar mal de você, se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. Olha o DVG do Pop Saudade com a gente. E aí, DVG? Vamos embora daqui. Mas tá de xistuda. A bola vai pagar hoje, a bola. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Ai. Brigo com o mundo. Ai, que saudade de ver. Manda ver. Brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Ei. Mas vou brigar se alguém falar Leozinho, essa é aquela, olha. Tempo do Brasa. E o Michel chega aqui no Pô de Show. Você não tem pena do meu pranto. Ai, que saudade. Se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei porquê fui me apaixonar. Bora, Renata, pra cima, Renata. Estou tão sozinho, somente a chorar. Oba! Ah, que saudade. Ei! DJ Michel. Ei, DJ Michel. Você não tem pena do meu pranto, porque, meu bem, se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei porque fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Oba! Amigo parceiro Diego com a gente. Alô, Diego! Lá da galera do rock. Tá aqui com o nosso amigo Didi Anselmo. Tá derramando, tá tomando uma legal hoje aqui no Ponte. Bora! Você não tem pena do meu pranto. É saudade. Porque, meu bem, não sabe recordar. Faço o que você quiser. Fale o que você quiser falar. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Você Michel, manda ver, meu amor. Manda ver. Faça o que você quiser. Saudade aqui no Pod Show Prime. Hoje é o Arraiá dos Top da Saudade. E de junho, Michel, já por aqui. Mas não me abandone, por favor. Você é tudo que eu tenho comigo. abraço, meu xará Michel, tá por ali, só na mana. Bora, Michel! Cadê a mamãe da Marcela? Alô, mamãe! Cadê a Marcela? Recém-chegada do Marajó, pai dela. Não dê um vivo lá fora, essa gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo e o meu coração é tudo que eu tenho pra dar. E ali, professor Ronaldo. Sua amiga Gleice com a gente, bora, Gleice. A mulher da farinha boa. Lá de Bragança. Ao lado do Ronaldo Frigorífico. Juro, eu tentei. Bora, Ronaldo. Não consegui. Desaprendeu a dançar, Ronaldo? Mudar esse seu jeito tão arrogante. Bora, Bombom! Nunca pensei. É a Bombom! Que fosse assim. Às vezes sensível, então. E DJ Michel aqui no tênis. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim, talvez, nunca teria sofrido. O que é? Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Dos talibãs, só passando pão. Não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível, então provocante. Bora, Júnior! Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Ai, que quem saudade! Sabe assim, talvez eu nunca teria sofrido. E agora? Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Hoje estive mexendo no meu passado. Pai Dego e Top da Saudade. Foi uma foto tão linda que eu te encontrei. As Top da Saudade com Michel. Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado. Bora, bandida. Quero te amar de novo, como eu não ah. sei. Que saudade. Naquele banco da praça ainda te espero. E aí, mulher? Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ainda eu estou te esperando. Te amando, te adorando, te implorando. Perdidamente louco por você. Pense e volte pelo menos um instante. Me dê mais uma vez só uma chance. Agora eu não quero te perder. naquele banco da praça ainda te espero. Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Bora, Guti, vamos lá! Vou te provar que te amo, por isso te espero. E aí, Leozinho? Bora, Leozinho! Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Ai, que saudade! Nasceu da união de dois corpos, sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido. Daqui a pouco a gente vai jogar um caqueado, vai jogar um merengue. A nossa amiga rainha do merengue, a Pérola Negra, já tá na área, bora Pérola. Encheu nosso ar com perfume de flor. A nossa canção, e onde quer que eu vá, estará sempre em meu coração. Rana, oh, Rana, Rana, oh, Rana, oh, oh, oh, minha Rana. Com você aprendi ter um amor. Saudade. E de Michel aqui no Ponte. Ponte Show Prime, Cidade Nova. Hoje, quinta-feira, o grande arraiá aí dos top da saudade. Bora, bandida! Ei! DJ Michel. Hana, Hana, oh, oh, oh, Hana. Oba! Hana, tá passando Ronaldo do Figurífico. Tá aí com a gente. Hana, ele é Gleice, meu irmão. Bora, Gleice! Entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar.

você também é minha mãe. Grande parceiro Brunão. É a força. O homem que faz as testas dos bregueiros. Aqui no Ponte Show Prime. Fala, Brunão. Terça-feira o Michel tava aqui. E foi sucesso total, graças a Deus. E hoje estamos aqui. Na quinta-feira. O arraiá dos top da saudade. Bora, Renato, bora, Renato. Minha vida sem você, amor meu. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões. Amigo parceiro Gustavo das Marcantes, grande divulgador aí do pop. É, bora, Gustavo! E da coragem pra vencer. Gustavo Dançarino também e a Julieta. Já ali, ó, Saramana, Gutino com a gente. Olha o Thiago Farias, já na área, joguei com a gente, obrigado. Bora, Thiago! Vem. Vem, amor. Vem, vem. Venha me fazer sorrir. DJ Michel. Olha, amor, eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor. Preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Que saudade. Ai, que saudade. O supremo som do amor está chegando. Vem, amor. Vem, amor. Venha me fazer sorrir. Vem que a galera já tá te esperando, meu irmão. Olha, amor. Após a pandemia, a gente chega. Eu estou chorando aqui. Ei! Longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor. Preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Faça o que você fizer. Pensa o que você pensar. Então diga, diga. Diga, diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. E a Michel aqui não pode sobrar. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora, nosso amigo Gustavo das Marcantes, é aqui com a gente, bora, Gustavo. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Sabe, meu amor, por você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito.

está no ar. Para sacudir, alô top da saudade. Eu quero teu amor pra mim. Vem cá, vem cá. Eu quero te fazer feliz. Vem cá, eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem comigo amar. Vem, vem comigo amor. Vem comigo amar. Eu quero teu amor pra mim. Eu quero te fazer feliz. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem comigo amar. Vem comigo amor. Aí, Leozinho! Vai, Leozinho, vai, Leozinho, vai! Bora, bandida! Quem é a mulher do merengue aí? É ela? Cadê a mulher do merengue? A rainha do merengue, quem é? Acho que tá dançando, é? Ah, pode crer. Aí, Lauzino! Vai lá amanhã, sexta-feira. Tem Michel. Lá na casa de São Bolero. O DJ do Cineral, Sextão do Amor, lá no Bolero amanhã. Eu quero teu amor pra mim. Sábado tem Caribe Show. Eu quero te fazer. Sábado também tem. Eu quero a noite inteira. Planeta Show. E também tem Marituba, babá. Você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Ei! Leozinho, acelera um pouquinho, Leozinho. Aí o som do pressão, vai. Ei, DJ Michel. Cineral. Vai, DJ Michel. O banipo não se salva de mim, vamos ver punhone. O banipo não se salva de mim, vamos ver punhone. O banipo não se salva de mim, vamos ver punhone. O banipo não se salva de mim, vamos ver punhone. Bora lá, bora lá, Leozinho. Vai pra cima, papá. Nossa amiga Edinaldo, dançarino. E a nossa amiga Bombom, tá com a gente, um abraço, hein. Vai, Edinaldo. O bani por nome se salva de mim, vamos. Oi! Oi! O bani por nome se salva de mim, vamos ver punhone. Eu vou. parceiro Diego, lá da galera do rock. Pessoal, quero ver agora no merengue original aí, ó. Ei! Bora, mulher do merengue! Ai, zumba, zumba, que zumba, loura, minha, que está em la sala de Santa Lucía, que voy por el mundo sin melancolía, con la cadencia de esta melodía. Cantando siempre, siempre, siempre, siempre la alegre salve de Santa Lucía. Ay, zumba, zumba, que zumba, loura mía, que está en la salve de Santa Lucía. Ay, zumba, zumba, que zumba, loura mía, que está en la salve de Santa Lucía. Que vámonos todos en romería al ritmo alegre de la salve mía, cantando todos, todos a porfía a los ojitos de Santa Lucía. Ay, zumba, zumba, que zumba, loura mía, que está en la salve de Santa Lucía. Gema, da gema. Zumba, zumba, loura mía, que está na salve de Santa Lucía. Ai, zumba, zumba, que zumba, loura mía, que está na salve de Santa Lucía. Juninho, vamos lá. É o arraial dos top da saudade. Santa Vi, um cachaceiro desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando.

vai! Na emenda! Eu vou fazer um engenho! Na emenda! De corda de... DJ Anselmo! É um trabalho bonito, mulher torcendo... Qual foi, Anselmo? Fazendo a corda... Vou sacar dinheiro, vai! Na emenda! Os velhos estavam brincando... Fazer um pix! Na emenda! E depois deram pra brigar! Na emenda! A tristeza criou dor, vovô enganou vovó na hora de emendar! É quadrilha. Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. A batida do Chico vem num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão cavalgando. Que é que tu é, Apolo? Eu